O tema a ser colocado aqui hoje é disciplina. Disciplina. Em contrapartida, os hábitos inferiores. O que é disciplina? Disciplina, a gente pode ter, arranjar até um sinônimo, né? Que é responsabilidade, que é um comportamento, digamos assim, dentro daquilo que condiz o grupo aonde nós estamos atuando. Para se trabalhar dentro de uma casa espírita, bom, o mínimo que se necessita é de disciplina. Para trabalharmos num local, qualquer que seja o local, qualquer que seja o tipo de trabalho, necessitamos de disciplina. Disciplina. Alguém assistiu aqui, eu acho que todos assistiram o filme O Gladiador? Apesar de ser um filme extremamente violento, um filme extremamente... que mostrava, digamos assim, os costumes da época, o cara chegou até o final do filme, até o final de sua vida, que depois ele morreu, e ele conseguiu seus intentos, a sua vingança, né? Seria um sentimento inferior, mas através do quê? Da disciplina. Disciplina rigorosa. Mas nós aqui não queremos colocar essa questão de disciplina na questão militar, uma na questão um pouquinho, digamos assim, por demais rígida. Não. Disciplina na nossa vida. Disciplina na questão de como é que nós conseguimos, através dessa disciplina, controlar nossos hábitos inferiores. Será que nós conseguimos realmente, durante nosso dia a dia, controlar nossos hábitos inferiores? Mudando um pouquinho. Aqui tem um... Temos aqui um assunto aqui, um artigo da Folha Espírita, que fala exatamente sobre a questão disciplinar. E não é novidade nenhuma que hoje, segundo aqui o relatório da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, É uma organização mundial que considerou os estudantes brasileiros campeões da indisciplina. Uma professora ou um professor dentro de uma sala de aula, ele demora 20% do seu tempo. Se uma aula de química tem 50 minutos, ele demora em torno de 10, eu até acredito um pouquinho mais. Vamos dizer assim, 10 minutos a 15 minutos para fazer com que a turma ela consiga ser disciplinada. Quer dizer que, na verdade, ele vai conseguir dar aula em torno de 25 a 30 minutos. 35. Professor que tiver um pouquinho de domínio na sala de aula. No trabalho, muitas empresas estão preocupadas com a indisciplina, com a falta de disciplina dos seus funcionários. E a falta de disciplina também é falta de responsabilidade. Hoje, tudo deu, tudo dará. Antigamente, nas escolas, eu me lembro, estudava em colégio de freira. E naquela época também, em outros colégios, existia uma nota por comportamento, por disciplina. Se a pessoa era indisciplinada ou se a pessoa era disciplinada. Eu não quero aqui dizer de forma nenhuma que nós temos que voltar no tempo. Não, de forma alguma. Mas existia disciplina. Existia um comportamento mais educado. Hoje, a gente está enxergando certos fatos aí em que, nesse Brasil afora aí, os jovens estão tomando conta de escolas inteiras. Seus movimentos, a sua reivindicação é justa? Não é justa. Não existe aqui, de forma nenhuma, a ideia de tentar julgar ou de tentar justificar essa ação desses alunos. Mas nós chegamos no momento em que nós sabemos que a indisciplina e que o hábito inferior, a indisciplina e o hábito inferior está à tona. Por que está acontecendo isso aqui? E não é só aqui não, é no mundo todo. Em alguns casos o Espiritismo explica. Bom, existem espíritos que já reencarnaram já há alguns anos, espíritos extremamente superiores, que são aqueles espíritos que vieram para transformar, digamos assim, o nosso planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração. Bom, esses espíritos, que eles têm uma inteligência, eles têm uma facilidade de conhecimento, uma facilidade de discernimento, de compreensão muito maior do que outros, esses, eles não se adequariam ao atual sistema educacional, nem brasileiro, nem mundial. Por isso que eles são indisciplinados por natureza. São aqueles que são chamados de hiperativos e tem um monte de adjetivos, né, que tentam classificar esse tipo de crianças. E outros não, outros realmente é por causa que eles não têm educação em casa. Vamos dizer bem certo. Porque a educação não se ganha, não se leva, não se tem, não se aprende na escola. A educação se aprende em casa, com o pai, com a mãe, com o irmão mais velho, com o tio, com a tia. Isso é educação. Alguns aqui vão até pensar, digo, não, mas então, peraí, esse problema nas escolas da indisciplina é por causa da, de repente, incompetência, falta de competência do professor. Não acredito. Não acredito. Eu acho que o professor, dentro de uma sala de aula, com 40, 45, 48 alunos, ele já está fazendo mais daquilo que ele seria competente fazer. Por isso que eu acho que o professor não é incompetente. Ele é competente demais e ganhando de menos. Então, o problema, diríamos, alguns, outros não, que o problema maior está realmente não naqueles que têm, digamos assim, já uma superioridade evolutiva. O problema está naqueles que não têm educação mesmo. Aqueles que realmente tu enxerga quando sai com o pai e com a mãe, e no mercado ou em qualquer lugar, se atiram no chão, birra. É falta de educação mesmo. Falta de educação mesmo. Por quê? Porque o pai e a mãe estão ausentes. De repente deixaram lá na escolinha e sei lá. Eu não estou aqui julgando nada. Mas eu acho que na concepção da verdadeira disciplina, os maiores responsáveis para que haja essa boa educação, esse bom comportamento, essa disciplina não rigorosa, de forma nenhuma, mas assim, ó, pelo menos regular, que se consiga ter um pouquinho de acesso a essas crianças, ora, vem do pai, vem da mãe, senhor. E a gente não pode se eximir disso. Então, todos aqui que são pais, que são mães, que são avós, que vão ser avós ou avós, ora, por favor, a gente tem que se colocar no lugar e realmente pensar nisso aí. Porque a gente, às vezes, está direcionando uma responsabilidade da educação para um professor. Então, vocês imaginem só, se não se consegue disciplina, numa família que tem dois filhos, não se consegue dar educação numa família que tem dois filhos, tendo o pai e a mãe, imaginemos uma sala de aula com 40 alunos, o que, que uma professora vai conseguir fazer? Por favor. Quer dizer, isso é tão lógico, tão coerente, tão sensato, que basta a gente pegar e botar uma maquininha aqui na nossa mente aqui e fazer funcionar, né, gente? Então, eu diria que o que está acontecendo nessa questão de disciplinar é um pouquinho de falta de responsabilidade dos pais e, em alguns casos, sim, a questão família, a questão instituição família, ela está um pouquinho meio que capenga, como a gente diz. Capenga. Por quê? Bom, por alguns motivos. Que a gente também aqui não é obrigado e nem somos aqui juízes e muito menos professores ou mestres em educação ou sociólogos, muito menos educadores, né? Mas algo a gente tem que pensar, que não é lá na escola que vão se resolver todos os problemas. A disciplina, ela começa em casa, principalmente a boa educação, o bom comportamento. Muito obrigado.